discussed an open minute deal. Boa noite, Boa Noite 885. 885, controle, vigilância, direto Leda, Boa Noite 5972, controle reautorizado direto pelo 5972. Vem direto pelo 5972. Voo número 04, ciente, mantém a posição, número 2 no setor. A aeronave da Avianca à sua direita já iniciou no 01, é o número 1. A princípio sim, mas vai aguardar a autorização do solo, ok? Ciente, o gol no 604. Salvador, 355-5 na 5, solicita descida. 355-5. Ok, desse mantenha 050 voando pelo. Quadro 50, 105-595. Staff, if you are able to make your pushback up to the exit of apron 3, so we can clear an aircraft on the gate 2 to make our pushback, okay? Is it possible? Okay, no problem. We can do that. Thank you so much. Guru 604, coordenando com a equipe de solo, tem uma Avianca sendo rebocado, perdão, sendo puxado aí a sua cauda. Está autorizado o seu pushback em coordenação com a equipe de solo. Ele vai ceder a passagem para o senhor, chame para o táxi, ok? Aliança Azul 4235. O Azul 435 passou o Duna, completa LS, torre 118-95. 118-95, 435. Boa noite. Trip 5393, João Pessoa, nível 190 já aprovado, só um minuto para cópia. Pronto, afirmo. Catango, no pote 5, acione e chame para o táxi. Táxi. Salvador Azul 4235, sinal de 5 milhas ISO. 4235, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 8 nós, cheque 3. Leve pouso, informar lá embaixo também. Baixou e travou o Azul 4235. E 5, por outro lado, 5393, cópia. 5393. Autorizado João Pessoa, nível 190. Decolagem pista 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Tuca, transição Aru, segue via Golf 677, o controle opera em 119.8, aciona o transponder 51, 16. 190 João Pessoa, decolando 0 Cruzeira, Pucaracaju, Golf 677-598-5116, 35-393. Cortejamento correto no pátio 3, chama pronto, pushback acional, 35393. Cinco Dragão do pronto, 35393. 1 ou 2. Trip está autorizado no pátio 3, chama táxi. O gol número 04 confirma iniciando push. Gente, então vai aguardar mais 30 segundos aí, o Avianca já finalizou o pushback, vai iniciar o táxi mais alguns segundos, ok? Após a passagem do Avianca, pode prosseguir no pushback. Oceanair 6313 ready for taxi, request taxi, and we have 132 souls on board, 5 hours alternating galeon. 1885, passou nível 130 e chama agora centro Recife em 125 decimal 1. 251 com Recife, agora 1885. Vai em controlling point runway 10, tower 1895, 1012, have a nice evening, 6313, and happy new year, and happy Christmas. Manda 380, recebi o 280, gol 9287. Gente, é o número 1 no pacote, aguardando no portão 09, gol 9287. Boa noite, Azul 4235, agora pronto. O Azul 4235, boa noite, táxi via alta, reporta para ingresso, táxi e Juliette, para informação... O pátio previsto é o 03, é moto 05, aquilo tá fechado, aí vai ter que ingressar via Juliette. Tá ciente, tá ciente, a Alfa é parte antes da Juliette pra ingresso, 43. Boa noite, Azul 4298, with information, Quebec. Azul 4298 to Petrolina, flight level 300, you are the number 24 carpet, stand by. Okay, roger, stand by, number 2. Chegou interportada a mensagem para a gente. Para 2.000 pés, direto do 1 a 1.012 no altímetro. 2.000 pés, direto do 1 a 1.012, 4, 1.012. Forma que está recebendo clareza 2. Ok, ciente. 5.5.5.5, ajustado 1.012, desse mantém 3.000 pés. 3.000 pés, 5.5.5. Posição, estamos acertando. Dael Leda Bridge. Aí aqui é o Delta. No 5, redução 1.70. 1.705. Mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Mantenha a posição antes da Juliette, é do quadro. 96313, airborne at 56, call 119 at small 8, control departure, have a good flight, and good night. 99, have a good night, 6313, happy new year. Curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Bridge, prossegue via Bravo Hotel Zulu, direto Trive e após conforme a rota do plano. O controle opera em 119.8, aciona o transponder, 5126, gol 9287. Cotejamento correto, portão 09, chama pronto, pushback, acionamento, gol 9287. 35290 está pronto para ataque, com 59 a bordo, autonomia de 3 horas e 45 até no Salvador. Utilizado táxi via parte 3, parte 1, Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118.95, o ajuste 10.2, segue o Boeing da Gol que está mantendo agora o través do portão 04, o trip 5296. Ok, então ciente, autorizado táxi via parte 3, principal, na sequência do 1, até o ponto de espera 2, boa noite, boas festas, feliz Natal, tudo de bom, todos vocês. Realmente. Informação final, trem vai checar. Até parte 3, remota 05. Após a passagem do trip autorizado de leve, posição 05, parte 3, 43. Salvador, Guanomia 04, solicito táxi, PLB 188 a bordo, 13:30, Recife. Guanomia 04, autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10.2, bom voo. Autorizado táxi, direita Índia, ponto de espera 10, 118.95, o voo 182, Guanomia 04, 10.12. Right, copy. 1195. Confirma? Frequência da torre 11895. Afirmo, 11895. Obrigado, boa noite. Boa noite. Azul 4298, Red, right, copy. Azul 4298, clear to Petrolina, flight level 300, via Upper Zulu 20, departure from runway 10 after departure left turn, Momo departure and flock transition, Salvador departure frequency 119.80, and the skunk is 5121. Runway 10, left turn after takeoff on the Momo, departure, flock transition, number 5121, and Salvador departure 119 at 4298. Azul 4298, just to confirm your route will be Upper Zulu 20. Upper Zulu 20. The read e-buck is correct, comeback route for pushback and start gate 03. É o hotel Oscar Tango, atento à esteira do Boeing 727, passando agora à sua frente, após está livre decolagem do 17, o vento 100 graus com 12 nós, uma dúzia nós. Oi, Salvador, 35595, estabilizado em ALS, passando externo. Boa noite, 35595, tem aproximação, guardando pista livre, altímetro 10, 12. Prosseguindo a aproximação, 0012. No solo 01, à direita na Fox, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita Fox, Ford Oscar Tango, decola 01, chama controle 119, decimal 8, então bom voo e boa noite, boas festas. Bom, muito obrigado, boa noite, vai chamar o controle, até o Oscar Tango. Rio 5972, boa noite, taxi via Alfa e reporta para ingresso, taxi Juliette. Salvador, boa noite, voo no 604, ponte 010, próximo. Após o ATR, o voo no 604 na curtíssima, após a Lima tem cabeceira, 10. Após o ATR, a Lima tem 10, voo no 604. Torre São Salvador, boa noite, 352, 16, não pode esperar na retaguarda do voo. Boa noite, 352, 16. Foi a rolagem do gol. Após estar livre e manter cabeceira 10. Após o gol ter rolado, estou livre e manter 5206. No solo 03, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Diego 219, grato. Quatro alinhar, já tem livre decolagem da pista 10, vento 10 graus com 10 nós. Ao alinhar, autorizado decolagem 10, voo no 604. Boa noite, taxia via Alfa e Juliette, até o pátio 3, remota 03. Alfa e Juliette, 3, posição 3. Vai, tá autorizado o procedimento, 6224? Tá livre, galera. ZDS-6224. Possível voar bridge para o hotel Oscar Tango? Negativo, Tango, voo em Leda. Uma Leda, Tango. Está no localizador 6224, 4 milhas por externo. Confere, completa aproximação, torre 118.95. 118.95, é daqui a pouco. 60, via rota Bridge, Amber Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme a rota do plano. Decolagem da pista 10, primeira curva vai à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, voa direto Bridge. O controle opera em 119, decimal 8, aciona no transponder 5123. Gol, 1074, autorizado em 2300 para Guarulhos, conforme rota, plano de voo, ACZ1 10, Bridge. ACZ1 no meio, Bravo Hotel Zulu, 3600. Recola da 10, foi feita da El, Linda Bridge, 198, controle, 123, transporte. Gol no 074, só confirmando o nível autorizado, 360. Confirmando 360, nível autorizado, gol no 074. Cotejamento correto, portão 05, chama pronto, gol no 074. Camarada pronto, gol no 074. 1604, contato radar sob vigilância, sede da MOMO, sob mantém nível 370. Largo 1604. Baixou e travou, 6224, passou no externo. Tá de pista livre, 6224. A gente tá, já está reduzindo a máxima possível aqui, é 2-2-4. Livre pouso, pista no zero, vento no 00 graus, uma centena com 08 nós. 624 livre pouso na 10. 52 e no meio, decolo 07, chama controle 119, decimal 8, tenha um bom voo e boa noite, boas festas. Chama controle 098, obrigado, Felipe Natal, a todos os senhores e a todos os colegas aí da torre. Tá, tudo igualmente. 4, submantém nível 350, negativo 370, 604. Ok, só parou 350, gol 1604. Confirma então o nível final para o gol 604? Até a liberação futura junto ao centro Recife, gol 604. 350, gol 604. O controle Salvador, boa noite, o tempo 52 na meia. 52 no meia, contato radar, vigilância, saída Conde, submantém nível 130. Saída Conde até o 130. Então, precisa da presente voar Conde? Presente, direto Conde. Da presente direto Conde, obrigado. Azul 4298, clear pushback and start, come back right for taxi. Quatro no solo 09, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 21, decimal 9, 6224. Salvador, boa noite, Oceaned 6224, Oceaned 6224, boa noite, taxia via Alfa, reporta para ingresso, taxia Juliette. Ok, taxia Alfa, reportará para ingresso, taxia Juliette, 6224. boa noite, você. 3398, a sua identificação, desce, mantém 2000, altímetro 10 no 2, direto posição turno. 3398. Sim, para 2000 PS, posição 10 no 2, quando direto posição turno, 3398. Bono 604, passa 140, chama agora centro Recife, frequência 126, decimal 85. 2005, 604. Ok, vai aguardar antes da Juliette 6224, aguardando o azul. Azul 429 or 8, ready for taxi. We have Niner 1 on board, Salvador 0320. Azul 4298, taxi to the right via Angel, on hold point runway 10, call tower 118.95, the QNH 1012. Have a nice trip, sir. Okay, taxi right side here on India, hold point for 10.1895 and 1012 on the other side. Thank you very much. Controle, ação e identificação, desce para 3000, altímetro no 0, no 2, direto para posição 2. Para 3000 pés, 10, 12. Confirmado, direto 1, identifique e vigilante. Salvador Tower, good evening, Azul 4298, with you holding short on the 10. Azul 4298, good evening. For clear to line up and to take off runway 10, the wind is 100 degrees with 07 knots. Okay, line up and take off runway 10, Azul 4298. Livre o ILS. Beleza. Have a good night and good flight. 119.8, 4298, have a good Christmas. Merry Christmas. Salvador Commodore Departure Control, good evening. Azul 4298 on the Momo Departure passing 1200. Dan 3305, controle, reduz a 220. Azul 4298, reverting contact on departure. Proceed as clear to level 300. Okay, proceed as filed, file level 300, 4298, thank you. O cliente passou Luna completa LS, torre 118, perfeito. 118, confirma. 118, 95, TAN 3178. 3178, embaixada travada? Está travada. Livre pouso, pista no zero, vento 090 graus, com 08 nós, o altímetro no 012, está 3178. Livre 3178. Trip 5393 para pushback, acionar, pode 3. Trip 5393, autorizado pushback acionar, chama pronto para o táxi. Pushback para NEP 5393. Paulo Chaner 6224, para Quebec, autorização 230 Aracaju. Na 6224, Aracaju, no 190, já aprovado, só um minuto para a COV. 190. Manda boa noite, Altan 3178, livrou na escuta. 3178, boa noite, taxi via Alfa, reporta para ingresso, taxi via Juliette. Alfa, reporta ingresso Juliette, 3178. Alfa, Azul 4298, departing level 130, contact receive center at 126 decimal 85 heading at 359. Contact receive you on 126 decimal 85, 4298, have a good evening, sir. Good night. Depois do estacionamento, vou no 074. Newton 3398, confirme que está autorizado a experiência que foi para a pistola zero? Tá livre, ele é. É o número 1 na aproximação. Duas milhas de duna, reposta a prisão. Newton 3398, autorizado a experiência para a pistola zero. Reautorizado para 2 mil pés, está livre e aproximação LS para a pista 10. Reporta localizador voando Duno, 05. Reportando localizador voando Duno, 3305. Então 3178, aguarde para ingresso no Juliette. Aguarde ingresso 3178. Uma milha do externo, somador recente 1895. 1825, obrigado, tá 3398. Equipe 5216, controle. Passou, escuta. 61 milhas nordeste, serviço radar encerrado, mantém nível 130, chame controle Aracaju. Em 1203, boa noite. Chama Aracaju. 1203. Muito obrigado a todos os senhores aí do controle. Um feliz Natal a todos. Um ano novo com muita saúde e paz. Muito obrigado, igualmente aí também a todos. Obrigado, valeu. Como número 2, atrás da aeronave da Gol, pushback do igual camisa. Ponto espera 1895. Boa noite, companheiro. Até a próxima. 3178, fique atento ao Boeing da Gol que vai ingressar no pátio 3 à sua esquerda. Após o mesmo ingressar no pátio 3, autorizado Juliette até o portão 02. Oi, boa noite, Hotel 3398, estabilizou no final da 10. Hotel 3178, copiou? Negativo, prossegue. O Boeing da Gol ingressou aí à sua esquerda no pátio 3, prossegue Juliette, portão 02. Passa aí pro 02, TAN 3178. 08 nós, TAN 3398. Ei, pouso no 0, TAN 3398. O Gol 9287, tá com o 60 Bota, alterno Galeão 350 de autonomia, pronto, taxa. Gol 9287 até o portão 612. Até o 612, o Gol 9287. 33305, passando Duna completo final LS, torre 118-95. Obrigado, bom trabalho. Bom Natal, até a próxima. Chegou no 074, 141 a bordo, 3:40, alterna Galeão. Poderia repetir somente para o B? 141 a bordo. Gente, Gol no 074, em frente, via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 012, bom voo. Eu destaque via Índia, no ponto de espera 118.95, ajuste no 012, boa noite, Gol no 074. Paulo, é o Oxo 6224. Prossiga. Teve nossa autorização para Aracaju? Afirmo, já tem autorização, só mais 30 segundos para cópia. Graças. O Gol 9287 vai seguir o ATR da Trip, que está liberando o Pátio 3 agora, como número 3, via Pátio 1 no Índia. No ponto de espera da 10, torre 1895, o ajuste no 012, bom voo, Gol 9287. Gente, 9287 vai aguardar a passagem do Trip como número 3. Prossegue. Voo 9287. Solon 21, decimal 9, boa noite. Direita Fox 129, obrigado, boa noite. Torre, boa noite. Delta 3305, estabilizado no LS no 0. Boa noite, Stan 3305, altímetro no 0 no 2, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Stan 3305. Oi, Salvador, boa noite, Gol no 074, próximo ao ponto de espera da 10 Pro. Boa noite, Gol no 074, mantém a posição. Mantém. Aracaju, eu colo com curva esquerda, no perfil da Tuca, transição Jamo. O transponder é o 5184 e o controle após é o 118-9, o Xanair 6224. Confirmando o controle 119-8 e o transponder é 5134. 5134 transponder e 119-8 o controle, 6224. Chama pronto, portão 01, na Xanair 6224. Chama lá. Fala, boa noite, Xanair 3398. Xanair 3398, boa noite, taxia via Alfa e Juliette até o portão 09. Alfa e Juliette até o 09, 3398. Solon 3305, Solon 31, à direita, Solon 21, decimal 9, boa noite. 219, 1074, vento 100 graus, uma centena com 08 nós. Tem livre decolagem da pista no zero. Livre decolagem da 1-0, vento 0074. Ponto 0 no 05393. 05393 da Trip, ali mantém cabeceiro no zero. Só para confirmar, torre 1-1-8-5. Afirmo, 1-1-8-9-5. Obrigado. 2-8-7, ponto de espera pronto. Boa noite, gol 9-2-7, inicialmente mantém o ponto de espera. Valeu. 074, decolos 3-3, controle 1-1-9-8, tem um voo, boa noite, boas festas. Obrigado, igualmente, 19-8, controle, gol 10-7-4. Controle Salvador, gol 1074, cola da Dael, 2600 pés. Boa noite no 074, contato radar, vigilância, prossigo conforme autorizado, voa direto Leda. Está presente Leda, gol 1074. 089, sem livre decolagem da pista no zero. Livre decolagem da pista no zero, 35393. Nove 287, ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém, igual 9287. Trip 5393, decola os 34, controle 119.8, tem um voo, boa noite, boa festa. 19.8, muito obrigado, boa noite, feliz Natal a todos, 5394. Grato, e onde? Controle Salvador, muito boa noite. Trip 5393, transfere. 5393, boa noite. Contato radar, se mantém a nível 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, 5393. Tem livre decolagem da pista no zero, vento no 00 graus com 08 nós. Livre decolagem com 9287. controle, gol 1074. Siga. Será que autoriza bridge com setor adjacente? Ué. Obrigado. Decolos 38, chama controle 119, decimal 8, tem um bom voo, boa noite e boas festas. 198 para você também, agora 9287. Voo 100 autorizou direto bridge. Muito obrigado, bridge, voo 1074. Você ligou 9287, decola. 9287, boa noite, contato radar vigilância direto Ledo, 9287. Confirma, por favor, 9287. Confirmo, 9287. Contato radar vigilância direto Leda. Direto Leda, da presente, chegou 9287. Choqueta. Passou nível 130, chama centro Recife. Em 125, decimal 10. 25 10, Recife, voo 10, obrigado. Disponha, boa noite, feliz Natal. Igualmente. 09287, passa nível 130, chama Recife, frequência 125, decimal 1. 251, 09287. Presente autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 5393, obrigado.